faz três noites que eu não durmo, Lala, pois perdi o meu galinho, Lala, coitadinho, Lala, pobrezinho, Lala, eu perdi lá no jardim. Coitadinho, Lala, pobrezinho, Lala, eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, Lala, tem a crista vermelhinha, Lala, bate as asas, Lala, abre o bico, Lala, ele faz quiriquiqui. Bate as asas, Lala, abre o bico, Lala, ele faz quiriquiqui. Faz três noites que eu não durmo, Lala, pois perdi o meu galinho, Lala, coitadinho, Lala, pobrezinho, Lala, eu perdi lá no jardim. Coitadinho, Lala, pobrezinho, Lala, eu perdi lá no jardim. Ele é branco e amarelo, Lala, tem a crista vermelhinha, Lala, bate as asas, Lala, abre o bico, Lala, ele faz quiriquiqui, bate as asas, Lala.